Abel Gance. Música de luz. Para ouvir com os olhos. Um programa de Beatriz Borges. Abel Gance foi um escritor, cineasta e produtor francês. Nasceu em Paris em outubro de 1889, filho legítimo do médico Albert Femin e de uma mulher da classe operária chamada Françoise Perreton. Cresceu com os avós maternos até aos 8 anos na cidade mineira de Commentry, na região de Auvergne, na França Central. Só em setembro de 1895 é que a mãe, mais o seu novo marido, o chofer e mecânico Adolphe Gance, em Paris, reconheceu Abel como filho. Embora Abel Gance tenha inventado a história de uma brilhante carreira académica num ambiente de classe média, de facto, ele abandonou a escola com 14 anos e a sua vocação pela literatura resultou de curiosidade cultural e autoaprendizagem. Trabalhou como escriturário de um advogado durante alguns anos para depois se dedicar ao teatro. Inicialmente, o cinema não o atraía. Era, segundo ele, um espetáculo infantil e estúpido. Considerava o teatro como uma mais apurada forma de arte. Incapaz de subsistir com os magros rendimentos como ator, começou a escrever argumentos para cinema e o realizador Léonce Perret deu-lhe o primeiro papel como ator de cinema em Molière, de 1909, desempenhando o papel de jovem Jean-Baptiste Poquelin. Vendeu também argumentos para a Gaumont. Amigos, fundou uma companhia cinematográfica, Le Film Français, na qual dirigiu os seus primeiros filmes, começando por La Digue ou Pour Sauver la Hollande, em 1911, um fracasso comercial no qual entrava Pierre Renoir, irmão mais velho do cineasta Jean Renoir, ambos filhos do pintor Pierre Auguste Renoir. Gans era um homem com saúde muito frágil. Sofria de tuberculose. Esta enfermidade impediu-o de se alistar na Primeira Guerra Mundial. Em 1915, iniciou a sua colaboração com a empresa produtora de filmes chamada Film d'Art, empenhada em apresentar obras de qualidade, principalmente versando sobre temas históricos para informar e edificar o público. Aqui conheceu o dotado operador de câmara e diretor de fotografia Léonce Henri Bourrel, com quem trabalhou em algumas películas. Para a Film d'Art, realizou o filme experimental La Folie do Dr. Tube, em 1915, deixando os seus patrões estupefactos. No seu laboratório, um cientista descobre um pó branco capaz de transformar a aparência dos objetos até estes ficarem irreconhecíveis. Felizmente, o processo é reversível. Para obter os efeitos de metamorfose, usou imagens distorcidas causadas por espelhos empregues nos parques de diversões. O filme mais parece uma alucinação causada por drogas e é uma deliciosa transgressão das convenções sociais e cinematográficas. Gans tentou compensar o choque causado pelo filme com obras que foram sucessos de bilheteira, como Mante Dolorosa, de 1917, ou La Dixième Symphonie, de 1918. No período, em que trabalhou na Film de Arte, teve liberdade criativa para aperfeiçoar o tratamento da luz, explorar registros com câmara em movimento, captar close-ups extremos, fazer sobreposições, dividir o ecrã em sequências de imagens que passam em simultâneo, o chamado slip screen, ou obter planos com a câmara numa posição baixa em relação ao eixo vertical. Thank you. para a produtora de Charles Pathé, realizou e escreveu J'accuse, em 1919, uma denúncia da guerra que custou 500 mil de francos, e La Rue, em 1923, com uma duração original de 8 horas, reduzidas para cerca de 3, projetando-lhe fama internacional. Inicia-se numa aldeia do sul de França, onde Jean Dias, um poeta que tem uma imensa alegria de viver, ama Edith, a mulher de François Laurent, um bruto. A Primeira Guerra Mundial coloca os dois homens rivais no mesmo batalhão. François suspeita que a mulher tem um caso com Jean e manda-a para a casa dos pais em Lorraine. Edith é capturada pelos alemães e levada como prisioneira para a Alemanha. Os dois homens, partilhando o amor pela mesma mulher, tornam-se amigos. Ela é violada por soldados, consegue fugir e regressa para casa com uma criança concebida no estupro. François morre na guerra e Jean tem visões macabras que denunciam e acusam os horrores da guerra. A trama de La Rue versa sobre a atração de Sísifo, um trabalhador dos caminhos de ferro, viúvo, por norma, uma jovem que ele salva dos escombros de um acidente ferroviário. Sabendo que a mãe dela morreu no desastre, decidiu adotá-la, vindo habitar consigo e com o seu filho Eli, que inspira ser um grande violinista. Pai e filho são assim cativados pela beleza de Norma, gerando essa preferência amorosa, conflitos dramáticos. Viagem aos Estados Unidos para promover Jacques, Guns recusou uma proposta de trabalho da MGM, conheceu David Griffith, e viu The Birth of a Nation, de 1915. Fascinado, o filme foi uma inspiração para um projeto de 6 filmes consagrados a Napoleão. Napoleão, de 1927, é um dos grandes sucessos do cinema mudo francês e uma obra-prima do cinema mundial. Thank you. financiador germânico que quis ficar com o nome associado a esta megalómana produção faliu e o projeto inicial de 6 filmes ficou reduzido a um só. A primeira parte, inicialmente com 9 horas e meia, depois drasticamente encurtada por motivos de exploração comercial para versões com duração entre 2 e 7 horas. Com 2 anos de rodagem, esta obra versava sobre a juventude durante a Revolução Francesa e a carreira militar de Napoleão Bonaparte, até à invasão de Itália. Uma das peculiaridades desta obra é, na cena da campanha militar na Itália, o ecrã dividir-se em 3, com imagens sincronizadas de 3 projetores, formando um tríptico panorâmico chamado Polyvision. A técnica Polyvision foi precursora do Cinerama. Este filme é uma inesquecível lição de cinema, nele entrando, entre outros, Albert Dieudonné, no papel de Napoleon, Anthony Artaud, no papel de Jean-Paul Marat, e o próprio Abel Gance, no papel de Louis de Saint-Just. Em 1931, Gans estreou a sua primeira película sonora, La Fin du Monde, filme utópico de ficção científica, no qual um astrónomo, Marcial Novalik, interpretado pelo próprio Gans, descobre que um asteroide está prestes a colidir com a Terra. O terror propaga-se pela população mundial. Aproveitando este estado de espírito, o astrónomo decide, no caso de haver sobreviventes do apocalipse, proclamar uma república mundial. Nela, todos os povos estão unidos pela paz. Com a aproximação do corpo celeste, toda a ordem entra em colapso. No final, o cometa não atinge o planeta Terra. A sua rota passa perto. O filme foi um desastre comercial e gurou as expectativas de Gans de se tornar um realizador independente. em 1934, acrescentou diálogos a uma nova montagem de Napoleon. Uma obra importante deste período é Lucrèce Borgia, de 1935, ambientada na Itália do Renascimento e inspirada nas vidas de Lucrécia e César Borgia. Este último é uma figura oposta à de Napoleon, pois é retratada com um apetite insaciável pelo poder e carece dos elevados ideais revolucionários que Gans atribuiu ao militar corso. No final do século XV, em Roma, o filho do Papa Alexandre VI, César Borgia, aconselhado por Maquiavel, planeia destruir os seus inimigos políticos. Não hesita, com este desígnio, em usar a sua jovem irmã, de grande beleza, para selar as alianças apropriadas. A figura histórica de Lucrezia Borgia foi várias vezes adaptada para o ecrã. Esta versão da Abel Gans continua a ser uma das mais notáveis, menos pela qualidade cinematográfica, mais pelo escândalo que causou. A atriz Edwige Feuillier, no papel de Lucrezia Borgia, surge nua numa banheira. Esta cena foi vista como sendo de uma grande audácia erótica para a época. O argumento apresenta Lucrezia Borgia como vítima dos esquemas criminais do seu irmão. Anthony Artaud desempenhou o papel de Savonarola e Aimé Clarion de Niccolò Machiavelli. A interpretação de Edwige Feuillier, que neste filme é comparada a Claudette Colbert, é a mais convincente e será um trampolim para a sua carreira de atriz. Filmado sem aparente convicção, Lucrèce Borgia está longe de ser o filme mais memorável da filmografia de Abel Gance. Thank you. Também se pode destacar na década de 30 a película Un grand amour de Beethoven, de 1936, incursão biográfica inspirada na vida do compositor Ludwig van Beethoven, onde, uma vez mais, Gans aborda o tema do génio romântico. O filme narra momentos da vida do grande compositor, incluindo as suas lições de piano com Teresa de Brunswick e Julieta Guicciardi, a sua infeliz paixão por estas duas mulheres, o drama da sua surdez e a sua morte. A sonata número 14, chamada Sonata ao Luar, é dedicada a Julieta Guicciardi. Em 1938, dirigiu uma nova versão do clássico pacifista de 1919, J'accuse, cooperando rodagem do filme anterior e estreada nas vésperas do início da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1941, o nome de Gans constava na lista de judeus da França ocupada pelos nazis. Foi proibido de exercer a sua profissão e discriminado, acabando por se exilar em Espanha depois de realizar Le Capitaine Fracasse, em 1943. O seu nome foi retirado dessa lista em 1943, depois de ter protestado e apresentado provas justificativas. É neste contexto de ocupação e com o intento de dar esperança aos franceses que o filme Venus Aveugle, de 1940, é dedicado ao Marechal Pétain. A história do Capitão Fracasse desenrola-se entre 1637 e 1643. Sob o regime de Louis XIII, o barão de Cigognac, um jovem nobre sem dinheiro, vive na sua mansão arruinada nas Landes. Numa noite de inverno, oferece hospitalidade a um grupo de atores itinerantes e apaixona-se por Isabelle, uma jovem integrante do grupo. A atração é recíproca. No dia seguinte, os atores persuadem-no a juntar-se à companhia e Cigognac decide segui-los nas suas aventuras. Pelo caminho, um dos atores morre e o barão substitui-o com o nome artístico de Capitão Fracasse. Ao assistir a uma representação, Isabelle desperta a atração do Duque de Valombreuse. Nasce assim uma rivalidade pela rapariga. O Duque está disposto a tudo para a conquistar, mesmo que isso signifique matar Cigognac. Não alcançando os seus objetivos, depois de tentativas e truques, ele sequestra Isabelle. Após La Tour de Nesle, de 1955, o primeiro filme a cores de Abel Gance, o qual incidia na regência de Luís X sobre as orgias de Marguerite de Borgonha e de duas princesas amigas, as quais assassinam os amantes na manhã seguinte. O realizador regressou em 1960 à figura de Napoleão com Austerlitz. A trama está dividida em duas partes. A primeira descreve, principalmente, a coroação e manobras políticas de Napoleão Bonaparte, as intrigas na corte e o comportamento da sua família. A segunda parte do filme descreve, com minúcia, a famosa Batalha de Austerlitz, ocorrida a 2 de dezembro de 1805, na qual venceu a aliança de forças austríacas e russas. Bonaparte e La Révolution de 1961 é o seu último filme, de facto, uma remontagem da versão de 1927. Abel Gance casou-se com Mathilde Angèle Tissot em 1912, com Marguerite Danis em 1922 e com a atriz Sylvie Granada em 1933. Deste último casamento foi gerada uma filha, Clarissa. Com a reputação de ser o Victor Hugo do cinema, Gance morreu de tuberculose em Paris no ano de 1981, com 92 anos. Este programa teve locução de Ana Figueira e João Soares Santos. Realização de Beatriz Borges.